Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Cheio de amor pra dar, afinal de contas, hoje é o dia dos namorados. Você lembrou, compadre? Lembrou, compadre? Mulher não esquece, não. Homem é que esquece. Homem é bicho lerdo demais. A discoteca do Cleitão vai trazer o cantor Marcelinho Rodrigues. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Ataíde e Alexandre. A frase irretocável quem mandou foi o nosso ouvinte, o meu amigo Andrei Mendes. A oração de hoje eu sei que você está precisando, viu? Oração para prosperidade financeira. Essa aqui acerta quase todo mundo. A dica de hoje: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você já viu falar isso, né? A dica de hoje é um comentário sobre esse ditado aí. E a lorota... A lorota boa é a língua do gaúcho. Explicadinho, você vai ver como é que funciona. Na trilha sonora da minha vida, Reginaldo Rossi. Uma música que ele gravou em 1999. E hoje nós temos também a sugestão do Beijar, com a dupla Helber e Alan. Eu começo trazendo aí Thales e Thiago, Agora Chora. Estava sozinho, lembrei de você, dos nossos momentos, como foi bom viver com você. Mas acabou, as nossas juras de amor um pelo outro na lembrança se guardou. Trancada sete chaves, enterrada sete palmos, junto com a dor, junto com a flor. E agora chora, lembrando de um amor que foi embora, junto com o tempo que apagou. Chora, chora, e agora chora, lembrando de um amor que foi embora, junto com o tempo que apavora, esse pobre coração que ainda lembra e chora. Juras de amor um pelo outro na lembrança se guardou. Trancava sete chaves, enterrava sete palmos, juntos com a dor, junto com a flor. chora, e chora, e agora chora, lembrando de um amor que foi embora, junto com o tempo que apavora, esse pobre coração que ainda lembra e chora. Thales e Thiago, agora chora para Marina Braga, lá em Capinópolis, nas Minas Gerais, ela que é fã incondicional dessa dupla, né? Roberto e Meirinho, pegou na veia! Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia, nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia. Aô, rapaziada, vem cá junto que tá esquentando. É isso aí, ó. Mulher é a realeza, não importa de onde seja. É um mel, é um veneno, quando abraça e quando beija. Pode ser gordinha ou magra, seja branca ou seja negra. Elas que inspiram nossas modas sertanejas. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia. Nosso som rola no rádio, passa na televisão. Nas baladas é o agito, arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão. Agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia. Nosso som rola no rádio, passa na televisão. Nas baladas é o agito, arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão. Agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia. Roberto e Meirinho, nosso som pegou na veia. Nós incendeia, nós incendeia. Pra gente tudo é lindo, não existe mulher feia. Nós incendeia, nós incendeia. Nós incendeia, nós incendeia. Nós incendeia. Roberto e Meirinho, pegou na veia para o Giovanni Nogueira, meu conterrâneo de Coromandel, mas que mora lá em Patos de Minas, o Júlio César de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Antônio Resplandes de São João do Paraíso e o meu xará Cleiton Alves, todos chegando para fazer parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Vocês podem chegar, viu gente, o Facebook 1 está lotado, já tem 5 mil amigos, mas tem lugar, no outro tá novinho, em folha, tem muito lugar. Pode chegar, viu, no Facebook, número 2 em algarismo romano, tá bom? Isso aqui fez sucesso demais na época, nossa senhora. Baby Consuelo, sem pecado e sem juízo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Paraíso, tudo azul. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Baby Consuelo, Sem Pecado e Sem Juízo. Vindo a Brasília, não deixe de visitar, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Tem um pouco mais de um mês que instalou aqui, mas é um bar que existe há 111 anos lá em Itu, no estado de São Paulo, chegando agora à capital dos brasileiros, né? Fica aqui no setor de hotéis e turismo norte, entre a Concha Acústica e o Lakeside Hotel. Um lugar maravilhoso, uma comida muito gostosa. Você não deixe de conhecer quando vir a Brasília o Bar do Alemão, tá bom? E a gente acaba encontrando lá, porque eu gosto mais lá, vou lá quase todo dia, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Chegou a coletânea 33, o novo CD do Cleiton Aguiar. São 23 canções, tem por exemplo, a Jesus Menino de Rua, Morena da Lua, o Aissô, Morena dos Cabelos Cacheados, Eu Vou Voltar para o Interior, Chote Mineiro, Roça, Roça do Amor e muitas outras canções que você já conhece nesse CD comemorativo dos meus 33 anos de carreira. Para você comprar, é só usar o Projeto Confiança, mande seu nome e endereço completos para o e-mail rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para sua casa, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Depois que você receber, você vai na Caixa ou vai numa loja de loteria e faz um depósito de R$15 por cada CD que você comprar, viu? É, já com preço de correio, tudo junto, viu? Você paga só os 15, tá bom? Peça logo o seu, coletânea 33 do Cleiton Aguiar. A rainha do sertão, Roberta Miranda. Às vezes tu, às vezes eu. Eu sei que às vezes, meu amor, causas que danos sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. E quantas vezes eu também, igual criança eu chorei, fechei a porta do teu querer, quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por esse amor que é tão meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão, palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com teus beijos eu sequei o choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender que nosso amor vai só crescer, e em meus braços te ensinei que só a ti posso querer. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão, palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes Roberta Miranda, às vezes tu, às vezes eu, pro meu amigo Edmar Nolasco, do programa Rádio Show, da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Edmar, um abração para você. Outro dia ele me mandou uma mensagem, eu estive lá, né? Eu conheci o Edmar, estive lá visitando o pessoal lá. O Edmar falou, Cleiton, não perca o seu programa, manda um alô para mim. Edmar, um abração para você, para essa turma boa aí da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Esse menino aconteceu no programa do Raul Gil, depois ele deu uma sumida, mas canta muito, hein? Rick Valen, Se Deus Me Ouvisse. Valem, Se Deus Me Ouvisse, para o Zé Neto de Brasília, meu novo amigo do Facebook, e também William Caires, lá de Brumado, na Bahia. Ele deve ser de Dom Basílio, mas está morando lá em Brumado, que foi aceito agora por mim no meu Facebook de número 2000. Sejam bem-vindos, viu, Zé Neto e William Caires, agora no Facebook do Cleiton Aguiar. A sugestão do Beijar. Helber e Alan, com a participação de Humberto e Ronaldo, Sigo Sempre. Gente, pra cantar com a gente, Humberto e Ronaldo! Bora, bora, bora, Valadares! Eita, trimão! Isso aí, Helber e Alan! Bora lá! Alô, Júlio! O seu olhar tá na memória, você faz parte da minha história, não consigo te esquecer. Seu sorriso tão bonito, por ele eu dou um infinito, qualquer coisa pra te ter. Você não sai da minha cabeça, invadiu meu coração. Vai, vai, vai. Sou refém do seu amor. E o quê? Tô preso nessa paixão. Sigo sempre pensando em você. Por mais que eu tente, é impossível te esquecer. Eu choro. Bebo, choro, não vejo saída. Sem você por perto, não existe vida. Sigo sempre pensando em você. Por mais que eu tente, é impossível te esquecer. Eu choro. Bebo e choro, não vejo saída. Sem você por perto, não existe vida. Todo mundo no balanço aí que tá maravilhoso, hein? E quem tá feliz, santo grita! Simbora aí! Você não sai da minha cabeça. Invadiu meu coração. Sou refém do seu amor. Eu tô preso. Tô preso nessa paixão. Sigo sempre. Sigo sempre pensando em você. Por mais que eu queira, é impossível te esquecer. Bebo, choro e não vejo saída. Sem você por perto, não existe vida. Sigo sempre pensando em você. Por mais que eu tente, é impossível te esquecer. Bebo e choro, não vejo saída. Sem você por perto, não existe vida. Ó, um porrazinho gostoso. Não existe vida. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Helber e Alan e Humberto e Ronaldo, Sigo Sempre. Esse é um trabalho que o Flávio está divulgando. Ele é especialista ali na região, no estado de Minas Gerais, que é a região que principalmente a música sertaneja, mais faz show, né? Então ele faz a divulgação em mais de 300 emissoras, e se você é um artista famoso ou um artista em início de carreira, o Flavinho está lá para dar uma mão para fazer o seu trabalho, né, acontecer no sul de Minas Gerais, no centro-oeste de Minas. Ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Reginaldo Rossi, Rick Renner e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 11 de março de 1999, metade do Brasil ficava às escuras. O maior blackout da história atingiu 10 estados e deixou 76 milhões de brasileiros sem luz nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Aqui em Brasília mesmo nós fomos para a vela, né? A culpa é jogada num raio que caiu numa subestação de energia em Bauru, no estado de São Paulo. Quem pagou a conta fomos nós, os consumidores, né? Ficamos tudo no escuro. Nesse mesmo ano, Carlos Cola e Chico Roque compunham e Reginaldo Rossi gravava Meu Disfarce. Música.

segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei, Paraná, em Coromandel, Minas Gerais, na Feira do Leite. Uma promoção da Coopro Leite. O show vai acontecer no Parque de Exposições Antônio Dagger, lá na minha terra. Eu vou estar lá, eu vou apresentar esse show no dia 5 de julho. E no dia 10 de agosto tem Di Paulo e Paulino aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, numa grande festa no Parque de Exposições, uma promoção do Sardinha Produções Artísticas. Esses dois eventos aconteceram com a intermediação da RBM Música, né? Tanto a Coopro Leite quanto o Sardinha procuraram a RBM fez o contato e assinou o contrato com Chico Rei Paraná e com Di Paulo e Paulino. Se você, às vezes você encontra dificuldade para poder conseguir os shows, e nós fazemos essa intermediação, a RBM Música conhece todo mundo, né? E consegue até mais barato do que você paga, viu? Você pode ligar para a RBM Música, anote o telefone aí, 61 99 81 3601, 99 81 3601, e você contrata os shows da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu sempre ouvi dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Será que é isso mesmo? Será que essa frase está correta? Ou será que nós é que somos cabeçudos? Quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, nós só vamos concordar com os conselhos que nós recebemos quando já passou da hora. Essa frase não é verdadeira, essa frase é mentirosa. Os conselhos que são dados, eles são bons. O problema é que o Brasil, principalmente, é um país interessante. O Brasil não cuida das suas crianças e não respeita os seus idosos, os seus mais velhos. Só que é o seguinte, a gente vai vivendo, eu estou com 63 anos e já passei por essas fases todas. A gente vai vivendo e a vida vai nos presenteando com ensinamentos. Existem aqueles que acabam não aprendendo porque não estão prestando atenção e não querem aprender. Já existem aqueles mais aplicados, que eles aprendem as coisas da vida, as lições da vida. E às vezes querem passar isso para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, e eles não ouvem, porque eles dizem, ah, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. O conselho bom, ele é dado sim. Se você não quer seguir, o problema é seu, o azar é seu. Eu sempre fui muito observador na minha vida, e é claro, não é pelo fato de uma pessoa ter vivido mais que ela é mais sábia, não. A sapiência não tem a ver com a longevidade, não. Mas a experiência tem. Então, olha, isso eu faço muito com os meus filhos. Não é que eu queira viver a vida deles, mas olha, se eu puder evitar uma dificuldade que eu tive por falta de alguém que me orientasse, tive muitas, porque eu nunca tive ninguém que me orientasse, eu fui criado longe da minha família, meu pai ficava lá em Minas Gerais com a minha mãe, e eu ficava aqui em Brasília trabalhando, então eu não tinha quem dissesse, não vai por aí não, você vai devagar, porque a gente quando é jovem, a gente é muito impetuoso. Eu nunca tive essa pessoa do meu lado, né? E errei muito por conta disso. Já se eu puder evitar que os meus filhos tenham, passem por essas dificuldades que eu passei, eu dou a eles o meu depoimento, o meu testemunho, né? Muitas vezes eles me ouvem, outras vezes não, porque existe essa frase, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Olha, quando alguém lhe der um conselho, analise sem preconceito, com calma, com tranquilidade. Se o conselho for bom, pode seguir, viu? Porque conselho bom a gente dá, a gente não vende não, tá bom? De Paulo e Paulino e seu novo sucesso, Ponto Final. Olha, quero te dizer

faz bem, trazendo um coração, trazendo um coração, Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Baby, meu bem, essa você não conhecia não, né? Tem coisa do Arco da Véia do Roberto Carlos que você não conhece, né? A lorota boa de hoje é a língua do gaúcho. Você sabe a diferença entre tu e você? Vou te dar só um exemplo aqui para ilustrar essa diferença. O diretor-geral de um banco estava preocupado com um jovem e brilhante diretor que depois de ter trabalhado durante algum tempo junto dele, aí não parava nem para almoçar, começou todo dia, ao meio-dia, ele sumia. Aí o diretor-geral do banco chamou um detetive particular lá do banco e falou assim: olha, siga o diretor Lopes durante uma semana, espero que ele não ande fazendo nenhuma coisa errada. Aí o detetive cumpriu a missão dele, voltou e informou, falou: olha, ô presidente, o diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega seu carro, vai à sua casa almoçar, faz amor com a sua mulher, fuma um dos seus excelentes charutos cubanos e regressa ao trabalho. Aí o diretor-geral ficou satisfeito, falou: oh, que beleza, né? Não tem nada de mal nisso. Aí o detetive falou assim: diretor, senhor, preste atenção, eu vou mudar a maneira de expressar. Senhor, desculpe, eu posso tratá-lo por tu? Claro, respondeu o diretor. Falei: então tá bom, vou repetir. O diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega o teu carro, vai à tua casa almoçar, faz amor com a tua mulher, fuma um dos teus excelentes cubanos e regressa ao trabalho. A língua do gaúcho é assim, viu? A língua portuguesa é muito traiçoeira e só o gaúcho usa corretamente. Você deu para entender a diferença, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 9981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Demorou, mas saiu. CD novo do Cleiton Aguiar, a coletânea 33, comemorando meus 33 anos de carreira. Ó, tem, por exemplo, aqui a música Beira de Mato, Um Ombro para Chorar, Cheiro de Flor, Por Acaso, Paixão é como Fumaça, Sonho Real, Companheira, Tempos Atrás, Mariana, Cowboy Fora da Lei, Eu Não Sou Mais de Lá, Amor Baiano, Lua Branca com a participação da Márcia Ferreira, Temporada no Nordeste com a participação do meu amigo Dominguinhos, Madalena, Saudade Dela, Roça Roça do Amor, Shot Mineiro, que foi meu primeiro sucesso, Eu Vou Voltar pro Interior, Morena dos Cabelos Cacheados, O Ai Sou, Morena da Lua e a música nova Jesus Menino de Rua do Antônio Vitor, né? Então são essas canções, 23 canções, que você pode levar para casa no CD 33 do Cleiton Aguiar, pelo projeto Confiança. É só mandar seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para sua casa. Junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Quando você receber a encomenda, depois que você receber, por isso é que chama Projeto Confiança, você vai numa loja da Caixa Econômica Federal, numa agência da Caixa ou numa loja de loteria e faz o depósito na conta, tá bom? E você vai receber aí um dos 5 mil CDs que foram feitos para comemorar os 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar. Você aproveita que não vai ter mais não, são só esses 5 mil aí, viu? Acabou, acabou, tá bom? Aí já vai sair uma outra coletânea. Pode pedir o seu logo agora. Hoje é o dia dos namorados e eu quero dedicar a oração para todos os namorados e os enamorados. É uma fase boa, não é não? Ei, é uma chanha danada, o caba passa o dia inteiro pensando na moça, a moça passa o dia inteiro pensando no caboclo, é uma fase boa, vocês aproveitam bastante. Aniversariando hoje o Marcos Antônio Ciboldi, o radialista lá de Dianópolis, meu amigo Eurico Gomes Fontes, Shirley Andrade, Sandra Matos, Carlos Vinícius, Tony Feletti, o Darli da dupla Darli Darleno, a Yara Brito, Nicole Rezende, Emivaldo Mimi, Keila Diniz, minha amiga Keila Diniz aqui do Valparaíso, Fidel dos Santos, meu amigo técnico de som de Brasília, o Mauro Moreira, o Renato Martins, a minha prima Gilma Gomes Batista, lá de Florianópolis, em Santa Catarina, prima da minha mulher, o índio Océlio Ribeiro, e você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita sabedoria, muita luz, muita saúde e muita prosperidade. Aliás, a oração de hoje é para isso, viu? É oração para prosperidade financeira. Eu sei que você não está precisando, mas não custa nada anotar e rezar. Uma hora pode servir. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Supremo Deus de infinita bondade, sou um ser sadio, rico e feliz. A minha mente, pensamento e emoções são perfeitos e sadios. A harmonia e a riqueza fazem parte de todas as células e todos os átomos do meu corpo. Desintegram-se agora todos os medos, conflitos e crenças anteriores, fortalecendo o merecimento de receber saúde, riqueza e felicidade. A riqueza está presente em minha vida todos os dias, de forma natural e positiva. Riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza emocional e riqueza material. A riqueza, como tudo que existe no universo, também é uma energia. Essa energia tem a cor dourada. Respiro essa energia dourada e sinto-a invadindo todo o meu ser. Sou próspero, bem-sucedido nos negócios, tranquilo e sereno. Conscientizo-me da lei da riqueza. A natureza é um altar de servir e dela participo ativamente. Sou um ser da prosperidade. Sou realmente um ser sadio, rico e feliz.

educada que nunca esnoba. Se for necessário fazer a defesa perante um júri, também não se afoba. Eu falo por eles, pois tenho certeza. É gente da terra e tudo se engloba. Que grande saudade das turmas que iam aos campos floridos catar gabiroba. Como era gostoso ouvir as mulatas fazendo algazarra no pé da peroba. As aves da beira do Paranaíba, marreco e pato, marfim pescador, o doce murmúrio das águas barrentas, a intimidade de um sonhador. Debaixo das matas, à beira do rio, a terra molhada tem cheiro de amor. E hoje vivendo na grande cidade, eu faço um apelo ao meu Criador, que eu possa em breve viver novamente a mesma vidinha do interior. Relembrando Goiá, Nenê Itamar, Alma Cabocla. A frase irretocável de hoje, quem me mandou foi o meu amigo e ouvinte, o Andrei Mendes. Se você está somente disposto a fazer aquilo que é fácil, sua vida será difícil. Porém, se você concordar em fazer aquilo que é difícil, sua vida será fácil. É a frase irretocável do Andrei Mendes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Marcelinho Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Toda terça e todo domingo, às 11 horas da noite, a Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. É um programa de entrevistas em que eu entrevisto gente famosa ou gente que tem uma boa história para contar. Eu converso com políticos, com diplomatas, com artistas, com profissionais liberais, com gente do povo. É um programa que entrou no ar para contar histórias. Se você tem uma boa história para contar, você vai acabar sentando lá na minha cadeira e vai prosear comigo qualquer hora dessa, viu? Para você saber como é que você faz para assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, é só entrar no site RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Marcelinho Rodrigues. Efeitos colaterais. O inevitável vai acontecer. Não é segredo, não consigo esconder. Na linguagem do amor, não há tradutor. Só é feliz quem compreende a maneira de amar. Eu enfrento o que for, o que eu sinto é maior. Sentimentos que ninguém pode desvendar. Me fez parar o tempo, que viagem louca. Mergulhei bem fundo no meu da sua boca. São segredos revelados, mistérios desvendados, efeitos e emoções. As palavras mais lindas não podem se apagar. Sempre serão ditas no silêncio de um olhar a muito. Eu já sabia, te teria um dia. Efeitos colaterais dessa paixão. Só é feliz quem compreende a maneira de amar. Eu enfrento o que for, o que eu sinto é maior. Sentimentos que ninguém pode desvendar. Me fez perdas, efeitos e emoções. As palavras mais lindas não podem se apagar, sempre serão ditas no silêncio de um olhar. Há muito eu já sabia, te teria um dia, efeitos colaterais. Me fez parar no tempo, que viagem louca. Mergulhei bem fundo no mel da sua boca. São segredos revelados, mistérios desvendados, efeitos e emoções. As palavras mais lindas não podem se apagar, sempre serão ditas no silêncio de um olhar. Há muito eu já sabia, te teria um dia, efeitos colaterais dessa paixão. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcelinho Rodrigues, Efeitos Colaterais. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, à sua disposição. Um abração para Fernanda Beck, foi ela que me mandou a música do Marcelinho Rodrigues, né? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Se vocês não entrarem para a sala de aula, vocês não vão sair da universidade nunca, viu? A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Ataíde Alexandre, você marcou pra mim. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais. Me deu amor e paz. Depois levou. Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou. Mas é impossível, sim. Você marcou pra mim. Tá bonito demais. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. A saudade que encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Quero ouvir. Você marcou demais, como marcou. Me deu amor e paz, depois levou. Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou. Mas é impossível, sim. Você marcou pra mim, mas é impossível, sim. Você marcou pra mim. Valeu, galera! A Faculdade da Música apresentou os mestres Ataíde Alexandre, Você Marcou Pra Mim. Eu vou trazer agora um sucesso da atualidade, o internacional Michel Teló, Humilde Residência. Pra mim, humilde